Em aparelhos, Robin possui o invasor remoto, o Shuriken e o já explosivo. Em aparelhos únicos, retornam de Arkham City o impulsionador de chute, o escudo antibalas e as granadas adesivas. As habilidades únicas dele de Arkham City, o golpe com bastão e o arremesso de inimigo, também retornaram. De todos os personagens de DLC, Robin é o que possui mais trajes alternativos, com um total de 4. O traje dos Novos 52 do Damian Wayne, o traje da série clássica dos anos 60, o traje do arco um ano depois e a roupa original do Tim Drake. Na história do episódio de Arkham dele, após a realização do seu casamento com Barbara Gordon, o Duas Caras resolveu voltar com as suas operações. E cabe ao menino prodígio, auxiliado pela sua esposa, impedi-lo. Não tem nada de inovador e é bem direto, ao menos a história tem um desfecho bem estiloso.